Introdução Workshop 592. Dois tipos de tempo, físico e energético. Como funciona o sistema solar e os planetas foram criados? Vida em Marte, outra Terra. Zona de vida no sistema solar. Fibromialgia, medo da emoção. O vírus ressurge. Ações versus moeda cash. 2 anos, fim da guerra. Pirâmides. Este é um ensinamento muito avançado, com muitos conhecimentos novos que se baseiam nos conhecimentos que nos foram transmitidos no passado. Por isso, há muitas coisas que temos que tentar ter em mente enquanto ouvimos ele. Vou dar aqui o meu melhor, mas recomendo que ouçam várias vezes para compreenderem por vocês próprios se está correto ou não. Esses novos ensinamentos contêm conhecimentos mais sutis e exigem mais amor pelo conhecimento e tempo para tentar decifrá-los. Mas o conhecimento é incrível no que revela e está muito além do que eu poderia imaginar. Na primeira parte, o Sr. Cash nos diz que, na verdade, existem diferentes maneiras de criar o tempo. Nas últimas semanas, ele nos ensinou que o tempo é criado a partir da força do campo magnético gravitacional do lugar, posição que é a entidade, e posse força do campo do aminoácido da entidade, e que o próprio tempo é uma força de campo. Hoje ele acrescentou que essa não é a única maneira de criar o tempo, e em seguida ele falou sobre a emoção. Durante anos ele tem falado sobre emoção, mas nunca realmente se aprofundou no que isso significa. Hoje ele foi além, e descobriu-se que a emoção tem 2 lados. Existem emoções físicas que têm a ver com a forma como reagimos a certas condições e que nos fazem agir de uma determinada maneira, e então há as emoções do lado da energia, sobre as quais falaremos daqui a pouco. Primeiro falaremos sobre as emoções físicas. Tudo na criação tem emoções, desde o homem até os animais, galáxias, universos e até mesmo o Criador. Quando todas as forças de campo se unem, são as emoções em nós que decidem como reagiremos fisicamente àquela situação. Você pode dizer, bem, como o universo pode ter emoções? Essa é uma boa pergunta, porque não podemos vê-las e não sabemos como interagir nesse nível. Teremos que permanecer abertos à possibilidade até obtermos mais conhecimento sobre isso. As emoções são criadas a partir da interação dos campos e, como os universos são plasmas com campos, eles terão então emoções. Será que os universos têm emoções superficiais como os humanos, baseadas em gostos e desgostos? Bom, isso eu não sei. Mas com base no que sabemos até agora, podemos dizer que eles têm emoções. E devemos saber que a emoção é a pedra angular para a criação do tempo, e isso é tamanha é a sua importância. A vida ela tem 2 lados, o yin e o yang, ou o estado da matéria e da energia. O lado da matéria, que é tangível, é feito do lugar, posição e posse, e isso cria o tempo físico. A energia paralela a este tempo é a emoção. É através da emoção que se reúne, reage e se mostra na fisicalidade. A outra parte é a inteligência que avalia as emoções recebidas e então determina como reagir. Isso reúne todas as informações passadas e então cria assim algo novo com elas. A emoção existe tanto na matéria quanto na energia, mas a inteligência está apenas do lado da energia. E como a emoção conecta 2 tipos diferentes de campos magnéticos e gravitacionais, o da fisicalidade e o da energia, ele comparou isso ao sal. No passado ele nos ensinou que o sal conecta metais e não metais, mas há muito mais do que isso. O sal conecta os metais e não metais em nossa caixa de gás para criar gás. As emoções também têm esse poder de criar, por isso ele fala sobre elas o tempo todo. Ele está abrindo um pouco mais a porta para a verdadeira essência das emoções. Na metade do século passado, a cultura ocidental começou a entender um pouco mais sobre a importância da iluminação. Mas aqui não estamos falando sobre iluminação como um conceito filosófico oriental, mas sim como a ciência da criação. De certa forma, a emoção surge quando entramos em contato com o nosso ambiente como uma espécie de interação de campo. E a forma como entendemos isso se torna a nossa inteligência, e a forma como reagimos ao que entendemos cria a iluminação. Mais uma vez, a emoção tem 2 lados. A emoção física pode levar ao estresse e danificar o físico. Por outro lado, a emoção no nível da alma do homem interage com a inteligência e leva a uma compreensão mais profunda da emoção, e isso dá iluminação. Então ele trouxe isso de volta ao tempo. Os campos do lugar, posição e posse criam um tempo no estado da matéria, enquanto a emoção, a inteligência e a iluminação criam um tempo no estado da energia. É por isso que dizem que quando você está iluminado, o tempo não tem posição e se move de acordo com a força da inteligência e, através dessa emoção, trouxe a você a iluminação. Temos exemplos desse tipo de tempo. No passado, quando algumas pessoas alcançavam a iluminação, elas eram capazes de prever o futuro até 200 anos à frente. As gerações futuras então olhavam para trás e se perguntavam como aquela pessoa poderia saber tal coisa. O Sr. Cash disse que a pessoa tinha uma emoção e, através de sua inteligência, compreendeu ela e alcançou assim a iluminação. E o que eu entendi foi que a força da inteligência e da iluminação dessa pessoa correspondia a uma força 200 anos à frente, e ela se moveu então para esse tempo, e portanto, o que ela disse aconteceu. Em resumo, temos as duas formas de tempo, na fisicalidade, que é chamada de lugar, posição e posse, e na energia, que é a emoção, a inteligência e a iluminação. A forma como o termo iluminação é usado aqui é muito diferente daquela que estamos acostumados. Parece que a iluminação é uma parte natural da criação e leva à criação do tempo, e não apenas algo que alguns indivíduos apenas podem alcançar através de anos de esforço persistente. Um exemplo disso é quando ele disse que quando Marte entra na zona da vida, ele será iluminado para a luz do Criador e começará então a criar vida. Há muitas implicações nessa simples frase aqui. Uma coisa que me vem à mente é que a iluminação é uma parte essencial da criação e que todos nós eventualmente alcançaremos essa posição. Para um planeta criar vida, ele precisa primeiro ser iluminado. Não é o mesmo com a alma do homem? Quando nossa alma alcança a iluminação, ela começa a criar. Mas a força da iluminação com a qual ela será capaz de criar, isso é outro assunto. O ensinamento sobre como o sistema solar funciona começou com ele falando sobre como a água é reciclada na Terra. Primeiro ela evapora e flui para a atmosfera e depois volta para a Terra, de onde começou, na forma de chuva. O estado H2O retornará dependendo das condições pelas quais passar. Pode voltar como neve, granizo, chuva ou qualquer outra coisa. Esta é outra lição sobre as interações do campo magnético. Os planetas do sistema solar fazem a mesma coisa. O Sol, ou Mãe, emite campos que, quando desaceleram o suficiente na borda externa do sistema solar, se convertem em estado de matéria e começam assim sua jornada de volta para a Mãe. É interessante pesquisar isso na internet, se você puder. Agora eles dizem que Plutão não é um planeta porque ele não tem gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. Portanto, o primeiro planeta que eles reconhecem é Netuno hoje. Um planeta ele começa como gelo, rocha, metais e outros detritos, e em seguida cria uma gravidade e acumula gases ao seu redor. Os planetas de Netuno a Júpiter são chamados de gigantes gasosos, e então algo acontece e eles formam uma crosta rochosa em sua superfície, como aconteceu com Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. E a ciência de hoje não tem uma resposta para como isso está acontecendo. Em alguns vídeos que mostram a formação dos planetas, eles retratam isso como se esses planetas surgissem magicamente do Sol. É engraçado porque os cientistas ateus pensam que são mais avançados do que as pessoas religiosas fundamentalistas. Mas a descrição que eles fazem de como os planetas são formados, em essência, soa exatamente como as pessoas religiosas falam sobre a criação. Parece que o orgulho deles os impede de admitir que eles não sabem isso. Para aqueles que entendem a ciência do plasma, tudo faz sentido, embora ainda não tenhamos conhecimento suficiente sobre isso. As partículas de poeira são realmente plasmas no estado da matéria e têm campos gravitacionais e magnéticos. Aquelas que têm forças de campo correspondentes começam a interagir e formam um plasma que cria gravidade e começa a atrair outras partículas para si e cresce. Tudo começa com as partículas no cinturão de Cooper e na nuvem de Oort, que eles dizem serem partículas de gelo. O gelo tem hidrogênio e sabemos que o hidrogênio é o plasma fundamental para a criação. Os cientistas chamam essa área de depósito de lixo, porque na arrogância deles, ignorância deles também, o que eles não entendem é lixo. Isso mostra claramente que Plutão é o início de um planeta, mas seus campos ainda não são fortes o suficiente para atrair todas as partículas em sua órbita para si mesmo. Netuno é o primeiro planeta que pode fazer isso. Um dia o Sr. Cash terá que explicar por que os planetas passam por esse estágio gasoso. Isso me fez pensar se o ouro que foi criado em Pequim tinha gás ao seu redor, porque a criação de materiais é o mesmo processo pelo qual os planetas passam. A forma como eu entendi o ensinamento do Sr. Cash é que o sistema solar é configurado com diferentes órbitas de força de campo magnético gravitacional. Quando os campos atingem a borda externa, eles perdem a maior parte de sua força e começam a ser puxados de volta para a mãe, como a umidade é puxada de volta para a Terra aqui quando chove. Todo o sistema solar que tem vida, como a consideramos, tem uma zona de força de campo magnético gravitacional onde pode produzir vida. Para o nosso sistema solar, essa zona é onde a Terra está agora, e é por isso que há vida nela. Milhões de anos atrás, a Terra estava na posição onde Marte está agora, e naquela época ela tinha a mesma estrutura que Marte tem agora. A vida estava em um estágio prévio, formando rios, mas a maior parte da vida estava se desenvolvendo dentro do planeta. Quando a Terra deixar essa zona de vida e chegar à posição de Vênus, ela perderá toda a sua vida e se tornará como Vênus é agora. E quando chegar onde Mercúrio está, a inclinação será quase zero e ela começará a ser absorvida de volta pelo Sol. Assim, o mistério de como nosso sistema solar funciona e como nosso planeta foi criado é finalmente resolvido. Algumas evidências que indicam a variedade da zona da vida são as comparações entre a duração do dia de todos os planetas e o ângulo de inclinação deles. Com a duração do dia, é mais fácil ver esse padrão. Os planetas gasosos têm rotações muito rápidas, entre 9 e 17 horas do tempo terrestre, e Marte e a Terra são quase iguais com 24 horas. Mas, de repente, quando o planeta morre e entra na posição de Vênus, leva 243 dias terrestres para um dia de Vênus. Isso significa que o planeta quase parou de girar. Ele ainda não explicou o significado disso, Sr. Cash, mas podemos ter certeza de que tem a ver com as interações de campo no ambiente. A inclinação dos diferentes planetas tem uma espécie de padrão de oscilação para frente e para trás no eixo. Mais uma vez, isso terá que ser explicado mais tarde. Mas o ponto principal é que as inclinações de Marte e da Terra são quase as mesmas, e então com Vênus, ela se inclina fortemente para longe do eixo em 177 graus. A partir desses exemplos, vemos claramente que existe uma zona de vida para o nosso sistema solar e estamos nessa zona agora. E Marte está prestes a entrar nela nos próximos milhões de anos. Outro ensinamento extenso foi dado sobre a fibromialgia e como ela pode ser resolvida. Em geral, a medicina reconhece apenas que as pessoas com fibromialgia sentem dores por todo o corpo, estão cansadas e têm problemas de sono. Eles não associam isso a nenhum trauma psicológico passado. O Sr. Cash fez anos de pesquisa e trabalhou com muitos casos de fibromialgia. E isso é o que ele entendeu. A fibromialgia ocorre quando algum tipo de abuso acontece antes da puberdade. Essa é a época em que começamos a nos tornar indivíduos. Nossos hormônios mudam e começamos a assumir o controle de nossos corpos. As feridas do abuso não podem ser vistas fisicamente, mas deixaram uma cicatriz emocional na condição psicológica da pessoa. Você pode ver muitos outros ensinamentos em que ele discutiu isso em detalhes de como funciona a fibromialgia, incluindo por que o corpo gasta tanta energia para processar continuamente traumas antigos. Em geral, quando a pessoa faz um pequeno esforço, ela precisa ficar deitada o dia inteiro para recuperar energia. Um buscador de conhecimento afirmou que as terapias de conversação, nas quais o paciente revisita e revive eventos passados que levaram a certas condições psicológicas, eram úteis. O Sr. Cash respondeu que apenas revisitar eventos passados não resolve necessariamente as condições atuais. Na verdade, isso também pode criar mais feridas se não for feito corretamente. O ponto essencial não é necessariamente revisitar o passado, mas compreender as emoções que criaram esse trauma passado. Em relação à fibromialgia, um passo adicional necessário é que o paciente perceba que não foi culpa dele. Ele era uma criança inocente e o abuso veio do agressor, e não do destino da criança. Quando a pessoa aceita sua inocência e compreende suas emoções em um contexto mais amplo e como seus sentimentos se formaram, há 80% de chance dela se recuperar totalmente. Ela ainda precisa fazer um trabalho interno por alguns meses para se recuperar totalmente. Provavelmente é aqui que o uso da tecnologia do plasma é mais eficaz para mudar os campos. Ele disse que muito em breve essa tecnologia será usada na China. Outra coisa interessante é que ele disse que a fibromialgia é causada pelo medo de experimentar certas emoções. Mas imagino que isso seja verdade em muitas outras condições também. Quando a emoção é rejeitada, há uma pequena voz interior que diz com muita força e determinação o seguinte: eu nunca mais vou experimentar isso. Eu já lidei com esses casos e vi quanto poder uma criança tem sobre a vida delas sem que essas pessoas saibam disso. Em alguns casos, a criança acaba criando uma vida miserável só para não ter que sentir aquela emoção novamente. O triste é que elas não sabem que estão usando seu próprio poder para se machucar. Para alcançar a paz mundial, precisamos fazer com que os líderes mundiais reconheçam a importância da Fundação Cash na introdução da nova tecnologia do plasma. O Sr. Cash parece estar dizendo que sua estratégia é chamar a atenção dos líderes mundiais, mostrando um aumento maior no preço das ações da Mark Gray. De repente, nas últimas semanas, as ações da Mark Gray duplicaram de valor para 10 centavos e ele espera que elas subam para alguns dólares nos próximos meses. Mas temos que entender que nosso objetivo na Mark Gray não é lucrar ou negociar ações, mas sim chamar a atenção para o trabalho que estamos fazendo, aumentando o valor das ações. Olhe com atenção e você verá que um volume muito pequeno de ações está sendo negociado no mercado. Então ele disse que vai impedir que mais ações entrem no mercado. A Fundação Cash assumirá o controle de todas as ações, porque ele quer dá-las aos países que aceitarem usar a tecnologia e assinarem pela paz mundial. É isso que ele quer dizer com tecnologia em troca da paz. Recentemente, o Sr. Cash disse que a Cashcoin, ou moedas Cash, tem na verdade duas versões, uma versão em plasma e outra em matéria. A Cashcoin compramos ao fazer uma doação à Fundação Cash, a versão em matéria. Estamos recebendo tanto conhecimento inestimável que não há dinheiro suficiente neste planeta para pagar por isso. No entanto, neste período de transição, é nossa chance de retribuir algo à Fundação Cash e trazer a paz mundial. Por isso, ele pediu a todos nós que comprássemos o máximo de Cashcoin possível e as guardássemos. Agora é hora de construir nossas reservas. Quando a mudança chegar, usaremos as Cashcoins em vez dessas moedas falsas que estão causando tanto sofrimento no mundo. A mídia diz que Trump vai ao Oriente Médio para trazer a paz, mas o Sr. Cash sabe que ele está lá para assinar contratos de armas para manter a economia americana funcionando, porque tudo mais está sendo fabricado na China. E ele fez acordos para bilhões em hotéis, cassinos e casas de prostituição em Gaza, bem como em campos de petróleo. Os palestinos serão transformados em escravos dos europeus que desfrutam das praias de lá. Temos 2 anos para trazer a mudança, ou eles farão novas guerras para usar essas armas. Além disso, os alemães estão trabalhando nos bastidores para expandir a guerra na Ucrânia e para a Romênia, para que possam recuperar sua economia com a fabricação de armas. O governo chinês está relatando o ressurgimento do vírus com 30 mortes em Hong Kong. Ele falou isso há anos, como não é algo bom ter uma gripe de verão surgindo no hemisfério norte. Se isso tornar uma pandemia, ele lançará uma nova versão do Copo da Vida 1 e 2. Não há necessidade de se preocupar, porque seremos capazes de produzi-lo rapidamente como fizemos antes. A boa notícia é que desta vez a tecnologia será lançada na China através da Mark Gray e não será feita nas nossas costas como da última vez. E esperamos que o resto do mundo aceite. O Sr. Cash desenvolveu muitas tecnologias diferentes em segundo plano que tiveram que ser temporariamente guardadas até serem necessárias. E esta é uma delas. Para trabalhar com plasma, é importante ser capaz de aumentar a força do campo magnético para uma nova força. Eu só me lembro dele falando sobre mudar a força através de nossas emoções, mas não me lembro dele explicando exatamente como isso é feito. Por exemplo, se a emoção tem uma força de 4 e a inteligência de 3, e se elas interagem para criar uma nova dimensão de iluminação que poderia ser 6, mas se houvesse um atrito entre as duas, então poderia retroceder para uma força de 2. Tudo depende de como elas interagem. Neste ponto de nosso entendimento, não temos ferramentas para medir campos magnéticos, então é mais como um sentimento. As pirâmides sempre foram um mistério para a humanidade, e há muitas teorias sobre qual era o seu propósito. Ele nos deu uma grande dica hoje, o Sr. Cash, dizendo indiretamente que eles esconderam tecnologia nas pirâmides para elevar a alma do homem no passado, para que ele não matasse. Isso é muito interessante porque não temos registros suficientes do passado para saber como era a vida ao redor das pirâmides. Os estudiosos colonialistas projetaram a compreensão deles na história, dizendo que elas foram construídas com a mão de obra escrava. Mas o fato é que eles realmente não sabem. Outra coisa é que estão encontrando pirâmides em todo o mundo e não apenas no Egito. Então a era das pirâmides chegou ao fim. Será que os campos dos reatores mudaram ou será que os reatores de plasma foram removidos de alguma forma delas? No entanto, não foi uma solução duradoura essa das pirâmides. Então agora, eles estão elevando a alma do homem e mudando o RNA e o DNA para uma solução permanente. Hoje aprendemos que Marte é um planeta virgem prestes a alcançar a iluminação para que possa dar origem à vida biológica como a conhecemos e se tornar a nova Terra. Queremos que eles passem pelo mesmo processo de ter que matar para obter energia, ou será que os elevamos para que não tenham que passar pelo sofrimento pelo qual passamos aqui? Temos que entender qual é a nossa responsabilidade, especialmente agora que estamos recebendo conhecimento da criação. E temos que ser capazes de saber como ajudar outras raças que podemos encontrar enquanto viajamos pelo espaço. Há um episódio de Jornada das Estrelas que retrata muito bem isso, em que o homem da Terra tinha mais conhecimento e acabou se tornando o ditador daquele planeta. Como disse o Sr. Cash, podemos mudar o ambiente para melhorar a condição deles, mas não devemos nos tornar profetas ou assumir o controle da alma dessa raça. Isso me faz pensar sobre as famílias que governam este planeta hoje. De que raça elas são que tinham mais conhecimento do que o homem e assumiram o controle sobre ele? Devemos pensar na nova raça que nascerá em Marte como se fossem nossos próprios filhos, ou pelo menos nossos próprios irmãos, e querer que eles tenham a melhor vida possível. Outros tópicos desse workshop. Marcar um raio significa identificá-lo. E coincidentemente a empresa da Fundação Cash se chama Mark Ray. O incrível é que a Mark Ray foi comprada com esse nome e não foi criada. Somos criaturas do nosso passado e prisioneiros dos campos dos nossos ancestrais neste planeta. Os drones são o futuro da tecnologia espacial e de como alimentaremos as pessoas, mas eles serão plasmáticos sem motores e não terão nenhum custo de operação. Tudo tem uma dimensão de interação de campo, incluindo uma pedra, um planeta, um homem e até mesmo um átomo, é dinâmico. E mesmo que pareçam sólidos, eles têm uma aura, que é uma dimensão de interação de campo. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 592. Tentaremos expandir o conhecimento sobre nós mesmos, sobre o ambiente e sobre o mundo à medida que avançamos da pequena aldeia da Terra para o universo cosmopolita do Criador. Nossa tendência é nos concentrarmos em um assunto por meses e às vezes anos para nos aprofundarmos em seu significado. No momento, ainda estamos ocupados tentando compreender o tempo. O tempo não tem características. É uma criatura criada por e através de condições sobre as quais não tem controle. E ainda assim é parte da vida e da existência de qualquer um em qualquer lugar do universo. Nas últimas semanas explicamos sobre o lugar, a posição que é a entidade e a posse que é a força do aminoácido da entidade. Esta não é a única maneira de criar o tempo. Desde o início de cerca de 500 ensinamentos, sempre nos referimos às emoções e à conexão com a alma. As emoções não são características e não são exclusivas da vida física. As emoções são uma reação. É um operador e é como decidimos reagir a uma determinada situação. Quando todas as coisas se juntam, é através da emoção que decidimos como reagir. Tudo tem emoção, incluindo humanos, animais, plantas, galáxias e até mesmo universos têm emoções. Mas como não podemos vê-las, não temos consciência delas. Só temos consciência de nossas próprias emoções ou das de um gato ou de um cachorro. A emoção é a pedra angular da criação do tempo. A vida ela tem dois lados, o yin e o yang, ou o estado de energia e matéria, e o lugar, posição e posse é a matéria, ou o lado físico, e é tangível. E toda condição física também tem um paralelo no lado da energia. O paralelo da energia do tempo, em um lugar, posição e posse físicos, é a emoção. Uma das pedras angulares do tempo é a emoção, porque tem que reagir, tem que mostrar o que reuniu e como se mostrará. Sempre dizemos que você tirará proveito desses ensinamentos de acordo com a sua inteligência. A inteligência é como você avalia a emoção que você recebeu e qual é a sua reação a isso. É o que você faz com as informações passadas que você recebeu para criar algo novo a partir delas. A emoção existe em ambas as dimensões, da energia e da matéria, mas a inteligência só existe em uma dimensão, que é da energia. Outra maneira de descrever a emoção é como quando você tem dois campos magnéticos e gravitacionais e eles interagem para criar a massa, e outras interações com outro campo gravitacional magnético criam o peso, e o estranho é que não há conexão entre o peso e os dois plasmas originais dos quais ele foi criado. O peso é o resultado do equilíbrio dos dois campos. Aqui um adendo. É possível que o Sr. Keshe quisesse dizer que o peso é independente dos dois plasmas originais dos quais ele foi criado. Bom, não ficou claro, não sei. Continuando. A emoção está nessa categoria. É o resultado da interação dos dois mundos da fisicalidade. Na ciência, chamamos isso de sal, que conecta o lado físico, ou da matéria, ao lado da energia. Mas a emoção em si é criada a partir da interação dos campos da parte física. Se você reuniu inteligência, que é o conhecimento do passado, ela não tem dimensão da fisicalidade. E como a emoção está no lado da energia ou do campo. Inteligência é o que você entendeu sobre as coisas, e quando você coloca emoção nisso, você cria uma reação, e isso cria iluminação. Este é o mistério da vida. Buscamos a iluminação. Quando você fica estressado, as emoções estão no estado da matéria, você cria para si mesmo um ataque cardíaco, uma hemorragia cerebral ou todos os tipos de danos físicos ao corpo. Mas se as emoções estão no nível da alma do homem, ou lado da energia e são sem dimensão, elas interagem com a inteligência sobre o que você entendeu nessa emoção e isso traz iluminação. Como temos o lugar, posição e posse, também temos na dimensão da energia a emoção, inteligência e iluminação. O lugar, posição e posse cria o tempo no estado da matéria. Isso cria o tempo na dimensão da energia aqui. Quando você está iluminado, então o tempo não tem posição ou entidade, e o tempo segue de acordo com a força da inteligência e conhecimento que você reuniu e como você adicionou a emoção e o que a emoção lhe trouxe em termos de inteligência e iluminação. Algumas pessoas são capazes de prever com precisão o futuro e o que acontecerá em 200 anos. Isso significa que elas tiveram uma emoção e inteligência e se iluminaram a partir dessa inteligência. Essa iluminação foi para 200 anos à frente no tempo. A emoção e a inteligência trazem uma iluminação que vem de uma dimensão diferente, que não é a fisicalidade. Para saber o que isso significa, você tem que olhar para a estrutura da vida delas, o que elas estavam fazendo, que afetou de fato suas emoções e que inteligência elas tinham que trouxe essa iluminação. Foi quando o tempo avançou 200 anos. Mas isso aconteceu por meio da inteligência e do conhecimento adquirido, e não pela emoção física. Quando temos emoções físicas, reagimos correndo e gritando, ou podemos criar um novo tempo indo de um lugar para outro. Mas na dimensão da iluminação, o fator tempo pode avançar. Se o homem aprender a conectar a emoção da fisicalidade, a emoção da alma do homem e a inteligência, e se ele se iluminar, ele pode usar isso para criar um novo tempo na dimensão da transmutação, porque agora não é um tempo físico de ser manhã, tarde ou hora do almoço. É um tempo em que a inteligência e a iluminação podem colocar o homem 200 anos à frente neste planeta e podem dar à alma do homem uma posição na dimensão do universo em que realmente existimos. Porque nesse momento, a inteligência é igual à inteligência de outra posição, lugar e posse no espaço. O tempo ele tem dois fatores, um na matéria e outro no estado de energia. Quando o homem se ilumina com o conhecimento, ele pode usar o tempo para viajar entre a energia e a matéria. E ele pode trazer a energia da iluminação para o estado de matéria da posse, que é a força. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E tenho duas imagens, uma de energia e outra manifestação da fisicalidade do universo. Através da energia, a iluminação flui pelo universo que eu criei. Ela não tem dimensão de fisicalidade, mas é o resultado da interação dos campos de mim. Eu sou o Criador. É como quando você cultiva uma planta. Você a rega fisicamente, mas é a energia dos raios do sol que a faz crescer. Um é o estado de matéria e o outro é a energia, a iluminação, e o sol é o tempo na dimensão dos campos da energia. O tempo para a planta é quando ela cresce fisicamente. Um não pode existir sem o outro. Não podemos cultivar uma planta sem energia, e é isso que vemos no mundo da criação. Eu me referi a isso na semana passada no ensinamento porque eu sabia o que viria nesta semana. Explicamos sobre o ângulo de inclinação do planeta e é por isso que a diversidade da vida existe aqui, e porque temos também as quatro estações. Há um mistério no mundo da criação que é: por que temos nuvens que vão até a borda externa da atmosfera e depois chovem de volta na Terra? Elas voltam para a mãe. A água evapora e chove de volta na Terra. Vemos esse mesmo processo na cosmologia muito claramente, mas o homem não entende, porque ele não tem a percepção ou o conhecimento para entender. Na maioria das vezes, quando chove de volta na Terra, a água tem as mesmas características. Isso significa que o tempo e o lugar, posição e posse, interação com o tempo da energia naquele determinado ponto do espaço-tempo, interagem para criar uma condição específica. Hoje eu vou desvendar um segredo que vai chocar o mundo do conhecimento, e com o tempo o homem vai entender. Quando a água cai de volta, depende das condições da atmosfera se será chuva, neve, granizo ou se tornará uma nevasca. Isso depende da velocidade do ambiente. No entanto, no final, ainda é água. A forma que ela assume depende das condições atmosféricas. Em outras palavras, é a velocidade do ambiente que determina em parte a forma que a água assumirá quando cair de volta à Terra. No estado da matéria, só observamos em que a água se transformará, a uma determinada temperatura e pressão e se será sem neve, granizo ou gotas de chuva. No mundo da cosmologia, essa gota de chuva passa por certas condições para se tornar pronta para ser essa gota de chuva. Na cosmologia, discute-se muito sobre a estrutura física de Marte. Eles dizem que havia rios e isso ou aquilo lá. É interessante que o ângulo de inclinação de Marte é quase o mesmo que o da Terra. Eles têm uma diferença de alguns minutos só entre si. O que significa isso? Significa que a Terra costumava estar na mesma posição em que Marte está agora em relação ao Sol. E nessa posição é onde o planeta mudou suas características e começou a desenvolver rios. À medida que os planetas se aproximam da Mãe ou do Sol, todos passam pelo mesmo processo. O que vemos agora em Marte é como olhar para a vida passada da Terra quando ela estava na mesma posição. O que acontecerá quando Marte atingir a órbita onde a Terra está agora em relação ao Sol? Começaremos a ver a evolução da vida em Marte à medida que ele se aproxima do Sol. Ele terá a posição e o ângulo de inclinação necessários para que a diversidade da vida comece. Ele terá todas as posições e posses possíveis com essa nova condição. O Sr. Cash aqui mostra uma imagem comparando todos os planetas do nosso sistema solar na ordem de sua distância do Sol. De uma forma simples, isso revela muita verdade sobre como o nosso sistema solar funciona. E a partir disso podemos entender mais sobre o tempo e o lugar, posição e posse, e então como a emoção, a inteligência e a iluminação se unem. O planeta Marte está em um estado de lugar, posição e posse, e quando atingir uma certa força de campo da iluminação da luz do Criador, que é a localização onde a Terra está hoje, então começará a ter vida nele, como temos aqui na Terra. e a Terra se moverá para a localização onde Vênus está. A imagem mostra a realidade desse fato. E então você pode comparar o tempo de uma rotação dos planetas em seu eixo também. A Terra ela leva 23 horas e 56 minutos e Marte leva 24 horas e 37 minutos. Isso significa que Marte está chegando ao local onde a Terra está agora. Como a Terra está nessa órbita da vida, para este sistema solar há milhões de anos, é por isso que o dia está ficando mais curto, porque ela está se aproximando de sua mãe. Quando a Terra atingir a posição de Vênus, ela perderá toda a sua vida, assim como Vênus perdeu. Comparando o ângulo de inclinação da Terra com o de Marte, você entende que a vida é uma posição, entidade, posse, força, mas o seu lugar está conectado à emoção, inteligência e iluminação. Aqueles que querem colonizar Marte, eles só precisam esperar até que Marte alcance a localização onde a Terra está agora. Marte será a próxima geração de vida quando atingir a órbita da vida para este sistema solar. Então ele alcançará sua iluminação e terá vida nele. Todos os sistemas solares que contêm vida têm o lugar, posição e posse e a emoção, a inteligência e a iluminação trabalhando juntas para criar um novo tempo para a vida em um determinado espaço. O tempo terá ambas as dimensões da matéria e do estado de energia, como que os chineses chamam de Yin e Yang. Quando Marte entrar na órbita da vida para esse sistema solar, então começará a criar vida como a Terra fez quando entrou nesta mesma zona do nosso sistema solar. Muito em breve o mundo da ciência compreenderá o que estamos explicando aqui. Para que haja vida como a conhecemos, é necessário que haja um determinado lugar, posição e posse com a dimensão da emoção, inteligência e iluminação. Aqui o Sr. Cash menciona algo sobre o ângulo de inclinação, mas não ficou claro o que o Sr. Cash quis dizer. A inclinação de Vênus é de 117 graus. Será que isso significa que à medida que os planetas se aproximam do Sol, eles começam a ficar cada vez mais inclinados? Ele disse que eles começam a inclinar-se rapidamente, o que ele chamou de uma torção completa devido às interações do campo. E a inclinação de Mercúrio é de 0,027 graus, quase nenhuma inclinação, e ele está prestes a ser absorvido pela mãe, ou o Sol. Todas essas coisas são evidências para provar o que o Sr. Kerr está nos ensinando, mas os nossos cientistas não têm o conhecimento, então eles simplesmente rejeitam isso. Como entendemos a totalidade do conhecimento, sabemos que essas coisas não são coincidência, mas indicam um processo pelo qual os planetas passam. O lugar onde os planetas desenvolvem vida é sempre o mesmo, e há uma órbita da vida ou uma zona pela qual todos os planetas passam que cria vida à medida que se aproximam do Sol. A Terra e Marte têm a mesma posse ou força porque carregam a mesma força de campo gravitacional e magnético da mãe. Quando Marte atingir o ponto onde a Terra está agora, sua emoção ditará quais novas vidas ele criará. Chegará um momento em que no espaço entre a Terra e Marte veremos vida em ambos os planetas ao mesmo tempo. Como Marte está mais distante do Sol, terá uma maior expansão dos campos magnéticos e gravitacionais em sua atmosfera, o que permitirá que criaturas maiores, como os que chamamos de dinossauros, cresçam nele. E os seres como os humanos serão muito altos, devido às condições dessa atmosfera. Através da evolução do tempo, se você é um homem nascido em Marte e olha para a Terra, você vê o futuro do que você se tornará. O homem de Marte terá inteligência e compreensão diferente do homem da Terra, porque o Sol está perdendo seu poder. Quando Marte chegar ao lugar da Terra, não criará o mesmo tipo de humanos. Em vez disso, como as forças do campo serão diferentes, criará criaturas diferentes com almas diferentes na posição e no lugar onde a Terra está agora. Não serão réplicas exatas. Eles terão emoções e inteligência diferentes. Muito provavelmente terão menos intelecto do que o homem da Terra de hoje. À medida que o Sol perde força, o calor torna-se menor do que o que temos agora durante o dia. A inteligência das criaturas em Marte será diferente da nossa. Começaremos a encontrar vidas dentro das camadas dos santuários internos do planeta e elas se tornarão a estrutura original da vida em Marte. Na semana passada, criamos criaturas em teste de laboratório. Criamos as condições e registramos o que foi criado para confirmar que fomos capazes de mudar o tempo. Podemos ditar quais criaturas serão criadas no futuro. Sua orquestra nos disse anos atrás que criou novas criaturas no laboratório e as manteve em uma caixa durante todos esses anos. Elas têm sua própria inteligência e ele as observa. Ele criou o lugar, a posição e a posse, mas não lhes deu a condição da emoção, inteligência ou iluminação. Isso é mantido dentro delas mesmas. Teremos que observar como elas reagem quando as deixamos sair da caixa. O mesmo se aplica ao homem quando deixamos ele sair daqui da Terra. O fator da diferença no ângulo de inclinação entre a Terra e Marte não é coincidência. É exatamente como deveria ser. Porque no tempo que está por vir, a Terra vai se igualar a Marte em torno de um ciclo de rotação de 24 horas. Esse é o momento em que começamos a ver a vida em ambos os planetas e isso vai continuar até que a Terra se aproxime mais do Sol. Quando Mercúrio for absorvido pelo Sol, Marte se moverá para onde está a Terra e a Terra se moverá para onde está Vênus, e eles assumirão as mesmas características. Então Júpiter, que está atrás de Marte, começará a tomar o seu lugar. Então em Júpiter, veremos vários rios e a primeira estrutura de vida se formando. Antes que a vida possa ser criada, os planetas têm que estar prontos para se tornarem portadores de vida, embora eles próprios criem vida em seu próprio lugar, posição e posse. Há tanta vida em Netuno quanto na Terra. Mas o homem tem que se tornar sábio sobre que tipo de vida é essa e ele fará isso através da compreensão do processo da criação. Cada lugar, posição e posse tem um tempo e que corresponde ao tempo da emoção e inteligência que será iluminado. Ele é iluminado e quando os dois tempos correspondem, a vida assim é criada. É o yin e o yang, ou a fisicalidade e a energia. Mas não haverá vida se não houver sol. O sol é a iluminação. E a vida é uma dimensão da fisicalidade. Hoje eu desvendo o conhecimento que aqueles que sonaram o homem do espaço precisam saber. Se você quer começar a vida em algum lugar, você tem que encontrar um lugar e uma posição, e então você pode procurar os seis para encontrar um tempo denominador comum. Será o início da vida através da energia na dimensão da alma do homem. Nós fazemos isso com nossos filhos no ventre da mãe. Dissemos muitas vezes que as crianças de Mitra serão criadas a partir da energia, enquanto que as crianças do homem são criadas a partir da interação da fisicalidade. As crianças de Mitra serão iluminadas para a compreensão da totalidade da criação em todas as dimensões da criação e não para a fisicalidade da matéria terrena do homem. Elas são inteligentes e compreendem a totalidade da criação, enquanto que o homem está ocupado apenas com a dimensão da fisicalidade. Quando eu ouvi que o Sr. Bansky quer ir para Marte, eu escrevi para ele dizer: não se apresse, espere aqui, porque Marte está vindo para cá. Quando Marte chegar aqui, terá vida nele. Esta é a verdade sobre a compreensão do processo dos raios cósmicos, a cosmologia da vida e os raios do cosmos que criam a vida. É interessante que, coincidentemente, acidentalmente, pela vontade de Deus ou como você quiser chamar, os raios cósmicos são a criação da marca da criação. E o braço financeiro da Fundação Cash é chamado de Mark Ray, ou marca do raio, podemos traduzir em português. Nós marcamos aquele raio que cria vida no universo. A compreensão da vida não é coincidência e requer maturidade, inteligência e iluminação para ser compreendida. O homem pode ser iluminado e viver em outra dimensão. Enquanto o homem vive e amadurece através de sua fisicalidade, ele também vive na dimensão da energia ou da alma ao mesmo tempo. Eu fiz o homem à imagem em mim mesmo. Eu existo dentro de mim, dentro do centro da criação, e eu ilumino. Na dimensão da fisicalidade, que é o ponto mais distante de mim, eu criei o homem para confirmar a minha existência. A alma do homem é a conexão na dimensão da energia, onde a fisicalidade do homem é a confirmação e manifestação da existência dele. Um dia o ensinamento de hoje mudará o curso da história do conhecimento e o homem compreenderá o processo da criação. Não vivemos pelo tempo. A vida cria o tempo. Não viajamos pelo tempo. Em vez disso, o tempo viaja conosco porque somos os criadores dele. Quando o homem compreender a importância e a conexão entre o tempo no lado da energia e o tempo no lado da matéria, será a maior descoberta na ciência no conhecimento do universo e da criação. Quando esses dois tempos se unem, eles levam à criação e à conexão com o Criador, mas é preciso inteligência para compreender, apreciar, analisar e entender a diferença entre os dois tempos. Combinar o tempo da energia e o tempo da fisicalidade para que sejam iguais leva à criação do homem com a alma do homem dentro dele, e isso restringe sua totalidade. A alma do homem, ela está confinada dentro da estrutura da fisicalidade do cérebro, e a alma da fisicalidade e a alma do homem estão restritas dentro dos campos gravitacionais atmosféricos deste planeta. O homem precisa romper ambos para compreender mais. É responsabilidade de todos investigar independentemente a força do nosso próprio campo e compreender onde está a nossa alma e onde está localizada a mente intelectual para então compreender e se iluminar. Os pássaros voam com pássaros, os gatos andam com outros gatos e os médicos andam com outros médicos porque eles têm o mesmo nível de inteligência. Ou poderíamos dizer que eles se sentem confortáveis por estarem rodeados do mesmo condicionamento. Assim será com a alma do homem quando ela alcançar a iluminação e tiver uma posição ou entidade que as outras almas da mesma iluminação possuem em um determinado lugar e dimensão do universo. Até mesmo as galáxias são criadas a partir da iluminação e gostam de estar com outras da mesma força de campo magnético compreensão. Portanto, elas encontrarão esse lugar para estar no universo. Quando o nosso conhecimento aumentar e alcançarmos uma iluminação mais madura, descobrimos que cada galáxia contém áreas onde almas com a mesma força de campo e iluminação vivem juntas, e elas manifestam novas estrelas lá. É por isso que as galáxias são tão populosas, porque há áreas onde criaturas com uma força de campo e iluminação específicas gostam de estar e elas se reúnem lá. Quando pudermos medir a força do campo da iluminação, poderemos apontar diretamente em qual galáxia nossa alma se manifestará e até mesmo a força de seu lugar, posição e posse. Esses são os mistérios da criação. Como professores, é nosso trabalho iluminá-los para que quando vocês se depararem com diferentes galáxias e universos, vocês compreendam a inteligência e o propósito da existência dessa galáxia ou universo no Únicos. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão de conhecimento. É nosso trabalho iluminar vocês e levá-los ao ponto do paraíso. E a tarefa da filha de Mitra conduzi-los pelo paraíso. Temos que vestir e preparar a humanidade para estar pronta para essa jornada. Vocês têm que entender a conexão entre o tempo da energia e o tempo da fisicalidade. É essa interação por si só que traz uma nova dimensão da qual vocês não estão cientes, e isso leva ao tempo da criação. Isso leva à origem dos campos gravitacionais e magnéticos, que é um livro que tem que ser escrito, e a partir de agora, são vocês que estão escrevendo esse livro pelo seu próprio entendimento dele e por nós explicando isso a vocês. No futuro, esse livro será escrito pelo próprio homem e pelas criaturas do universo. Lembre-se apenas que a correspondência do tempo entre a Terra e Marte e o ângulo de inclinação não é coincidência. É o nosso desejo e vontade, e é o processo da criação, e isso deve ser observado em todo o universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 592. As autoridades chinesas estão relatando o ressurgimento do vírus em Hong Kong e agora na China. Explicamos anteriormente como lidamos com a gripe suína africana na China há cerca de 6 anos e isso aconteceu durante o verão. É muito incomum que uma gripe de verão ocorra no hemisfério norte e isso criará enormes problemas para a China. Esse novo vírus está aparecendo novamente no verão e tem uma ação e força diferente, e temos que entender essa nova posição e condição. Se essa situação continuar e observarmos a expansão do vírus, a Fundação Cash lançará uma nova versão de verão dos Copos da Vida 1 e 2. Isso será introduzido como uma emergência e terá características diferentes, além de conter um vínculo que cobre a força do verão, pois no verão há um campo de força mais alto do que no inverno. Os Copos da Vida 1 e 2 originais não serão tão eficazes para esta versão, mas assim que realizarmos nossos testes, liberaremos esse conhecimento se houver uma pandemia. Então divulgaremos essa tecnologia como uma tecnologia em todo o planeta através da corporação Mark Ray, que é um braço da Fundação Cash. O governo chinês relatou 30 mortes em Hong Kong e mais complicações na China. Se isso se expandir, divulgaremos a versão de verão dos copos 1 e 2 para tentar evitar isso e trazer isso de volta sob controle. Somos uma tecnologia espacial e no espaço não temos micróbios e bactérias. No entanto, eles podem existir dentro do corpo do homem enquanto viaja. E as interações externas podem criar vírus para o corpo. Isso significa que no espaço temos infecções e bactérias de acordo com o nosso próprio aminoácido. No espaço, como a atmosfera não transporta entidades de aminoácido, a maioria dos nossos problemas serão vírus ou o que está relacionado com pacotes de energia. Podemos ampliar nossa nova compreensão para o controle de vírus. O Sr. Cash desenvolveu esses processos para o controle de vírus há mais de 20 anos. Ele faz muitos desenvolvimentos que, quando não são necessários no momento, ficam guardados até que sejam necessários. Este novo processo para vírus nunca foi mostrado antes, mas nós o usamos extensivamente no passado para condições específicas. O que vamos lançar para esse vírus será feito rapidamente através da operação chinesa da Fundação Cash e através dos sistemas que montamos com as autoridades do país. Desta vez, eles não vão usar nossa tecnologia nas nossas costas. Em vez disso, estaremos envolvidos na entrega direta ao público da mesma forma que operamos com a Universidade de Defesa do Irã durante o vírus anterior. O que o Sr. Cash está tentando dizer é para não nos preocuparmos, porque já preparamos tudo para o caso de precisarmos. Afinal, não será necessário muito para que vocês, buscadores de conhecimento, façam os novos corpos, que serão muito semelhantes aos primeiros corpos. A versão do vírus não irá afetar diferentes calços em diferentes camadas do corpo e não será o mesmo que vimos antes com o cérebro e os pulmões. A Fundação Cash lançará em breve um grande número de novos produtos que virão na sequência de nossas operações com nossos parceiros licenciados. Isso será feito diretamente sobre Mark Ray, e muitos de vocês me escreveram perguntando sobre as ações que vocês juntaram aqui e ali. Falem com aqueles que lhes venderam as ações para certificarem de que elas são legítimas. As ações costumavam ser avaliadas em 0,05 e agora chegaram a 0,10. No entanto, não estamos lançando mais ações no mercado, portanto, apenas as que já foram vendidas serão negociadas. Uma observação para aqueles que esperam se tornar milionários: tentem entender o que significa quando uma empresa para de vender ações. Ele nos deu um aviso. Em breve anunciaremos por que a Fundação Cash está adquirindo todas as ações do Mark Ray. É uma estrutura internacional que podemos usar para alcançar a posição que prometemos, que é a paz mundial, através da tecnologia. Usaremos nossas ações para trazer equilíbrio e mudar o curso do entendimento político e científico. Vocês entenderão quando isso começar a acontecer, o que pode levar alguns meses. Ao mesmo tempo, introduziremos uma nova estrutura de finanças internacionais sem independência de moedas, o que nos leva de volta à nossa Cashcoin, que é a moeda Cash. Aqueles que compraram a Cashcoin, tentem fortalecer os seus investimentos, porque em breve vocês compreenderão o seu propósito e como vamos conectar tudo. Será fantástico ver o processo de criação da paz através de tecnologia. A Fundação Cash ela tem diferentes braços operacionais, tais como o Conselho Universal e o Conselho da Terra, a Moeda Cash, a Mark Ray como nosso braço financeiro e a Fundação Cash, Pesquisa e Desenvolvimento, para estabelecer a paz mundial. E temos a transmutação e o transporte, os ensinamentos que levarão a este ponto também. Estamos preparando tudo para a nossa colonização no espaço. Levaremos o homem à Lua, a Marte e a todos os lugares. Não pagaremos salários aos nossos astronautas enquanto estiverem no espaço. Em vez disso, cuidaremos deles e de todas as suas necessidades. Será o mesmo para aqueles que forem à Lua, Marte e outros sistemas planetários. As crianças do homem têm que ser protegidas pelo homem. Agora é o momento de planejar o futuro e não ter pressa quando chegar a hora. Isso faz parte desse plano. Portanto, invista pesadamente, se puder, nas Cashcoins. Explicaremos mais tarde o motivo disso e vocês entenderão por quê. Isso mudará o curso e o mesmo vale para aqueles que adquiriram as ações da Mark Ray, porque são vocês que definirão o cenário e fornecerão o apoio para a mudança. Não colocamos nenhuma limitação sobre quantas cashcoins vocês podem adquirir. Tentem obter o máximo que puderem e guardem. Não as gastem, como muitos de vocês fazem, porque agora é o momento de construir uma reserva. Então vocês entenderão como somos sábios em reunir todos os diferentes braços da Fundação Cash para a mudança. Uma quantidade enorme de produtos de resina e materiais cosméticos serão lançados pela Fundação Cash como materiais alternativos e poderão também ser comprados em farmácias comuns na Áustria e na Alemanha. Alcançamos esse nível de certificação e vocês poderão comprar esses produtos de plasma diretamente em suas farmácias. Eles foram autorizados e agora estão sendo comercializados como materiais alternativos para o bem-estar. Mais tarde, eles estarão disponíveis em toda a União Europeia. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a diferença entre a vida em planetas externos, como Júpiter e Urano, e a vida na Terra? É inteligente ou eles não têm manifestação física? Sr. Cash responde: é uma combinação e variação, e essa é a beleza da criação. É como quando você passa pelas máquinas de raio-x nos aeroportos. Ninguém pode ver o que você tem nos bolsos, mas os campos das máquinas de raio-x podem ver. É o mesmo com a vida nos sistemas planetários. Precisamos ter o sistema de força do campo de energia para poder observar, mas isso não significa que não haja vida lá. Eles estavam observando uma das novas vidas que eles criaram no laboratório e como a minhoca, aquela minhoca que eles criaram ali, estava se contorcendo. Foi assim que a vida começou, como elementos de estrutura simples. Quando eles entram na dimensão de mistura dos campos, os campos dissolvem essa minhoca, vamos dizer assim. Essa forma de vida fica viva por apenas alguns segundos. E o pessoal da Fundação Cash filmou isso. Isso não significa que eles destruíram a forma de vida. Significa que uma vez que a vida atinge a mistura de sua própria força de campo, ela deixa de existir na dimensão material da observação física. Observaremos isso muitas vezes, mas entendemos o processo da criação. Não há nenhum lugar no universo, seja um planeta, lua, estrela ou entre todos os espaços dessas entidades, onde não haja vida. A vida existe, mas precisa ter uma ferramenta de visão, detecção, observação de uma área ou um sistema que possa corresponder à sua força de campo para observá-la e detectá-la. Mencionamos os vídeos que a NASA fez do que parecem ser nuvens na atmosfera superior da Terra, mas na verdade são plasmas vivos se movendo por toda a parte. Daqui da Terra não conseguimos vê-los. Houve muitas gravações deles nos últimos meses. Muito em breve, nossos viajantes à Marte relatarão sinais de vida lá. Um dos primeiros lugares que devemos procurar é dentro da estrutura do planeta. É onde a maioria das vidas começa. É fixo e confinado. E uma vez que começa a partir daí, o resto da vida começa a se expandir e evoluir. É intrigante porque, quando nossos cientistas veem vida abaixo da superfície da Terra, eles não a reconhecem. Essas criaturas se parecem muito com o homem, mas nunca chegaram à superfície do planeta. E elas usaram a estrutura dentro da Terra para criar vida. Também vemos vida no, nas profundezas dos oceanos, perto de fontes vulcânicas também. Existem colônias de vida vivendo lá. Há apenas alguns anos diziam que isso era impossível, mas agora eles foram iluminados um pouco para poder compreender isso. É o mesmo no universo. Não há nenhum lugar no universo onde a vida não exista. Por vida nos referimos à repetição da criação do mesmo. A humanidade é como os fazões que colocam a cabeça sob a neve no inverno e com o traseiro para cima eles pensam que ninguém os vê porque eles não conseguem ver ninguém com a cabeça abaixada ali. O homem escolheu esse tipo de vida neste planeta. No entanto, no universo, a vida continua e há um espectro de vidas até mesmo neste planeta que não conhecemos. Recentemente estava conversando com uma criança sobre as estatísticas de que todos nós, de alguma forma, comemos tantas aranhas por ano na comida que comemos, no ar que respiramos, ou de qualquer outra forma que elas entram em nosso corpo. Comemos milhões de animais todos os dias com cada respiração e com isso nós os sugamos e os absorvemos. Alguns deles são criados a partir de nossa própria essência de vida. Não comemos apenas uma maçã ou um bife que podemos ver. Nós comemos continuamente as vidas que vivem neste planeta e em suas condições atmosféricas. Há tanta vida no ar que respiramos quanto há no oceano com todos os peixes que pescamos. Absorvemos seres vivos enquanto nos movemos respirando o ar. Pergunta para o Sr. Cash: a alma do homem se refere especificamente à alma humana ou inclui as almas de todos os seres vivos na Terra, como animais, humanos e até mesmo plantas? Sr. Cash responde: abrange tudo. Tudo que é uma entidade viva neste planeta tem uma alma e, portanto, abrange tudo. Pergunta para o Sr. Cash: a essência do tempo se refere à memória da existência dessa vida? Por exemplo, existe uma terapia psicológica que orienta os pacientes a revisitar as cenas de um evento crítico passado em suas vidas e revivê-lo, compreender isso e compreender essas razões por trás das emoções negativas que ocorreram naquele momento e então levá-los de volta ao presente. Na prática, isso resolveu com sucesso questões psicológicas e até mesmo aliviou algumas condições crônicas, como a dor. Sr. Cash responde: Existem maneiras diferentes para pessoas diferentes. Pode funcionar para algumas pessoas, mas não funciona para outras. Revisitar o passado não leva necessariamente a mudanças na vida ou a recuperação, mas compreender o passado sim. Apenas revisitar o passado não funciona, mas se você revisitar e compreender as emoções, então sim, pode funcionar. Em nosso trabalho com fibromialgia, vemos isso funcionando com 99% das mulheres, mas talvez apenas com 80% ou 90% dos homens, porque eles são uma raça diferente, eles não gostam de admitir as coisas. Especialmente mulheres com fibromialgia, quando compreendem a emoção da dor, não precisam revisitar isso. Se elas conseguirem seguir em frente emocionalmente, se você puder apoiá-las, elas se recuperarão totalmente. Existem testes que você pode fazer na internet para descobrir se você tem os sinais de fibromialgia. Há uma coisa que você precisa fazer depois de compreender de onde veio o abuso. Na fibromialgia, são os traços emocionais do abuso que começou antes da puberdade. A puberdade é o momento em que assumimos o controle do nosso próprio corpo e os hormônios mudam quando os campos de energia mudam. É o momento em que nos tornamos indivíduos. No processo de recuperação da fibromialgia, quando você compreende as emoções do passado, a outra coisa que você precisa compreender é que não foi culpa sua. Você era apenas uma criança inocente, então não foi culpa sua. Quando você entende que você era inocente, então você também entende que o abuso veio do abusador e não do destino da criança. Se você entender isso dentro de si mesmo, então há 80% de chance de você se recuperar. Trata-se de entender a emoção e não apenas revisitar o passado. Por exemplo, se fomos esfaqueados com uma faca, ficamos com uma cicatriz visível na pele. Mas quando somos esfaqueados por emoções ou palavras, ainda é a mesma faca, mas não deixa cicatrizes visíveis. Por dentro, a dor é a mesma. Isso é o que é a fibromialgia. Você não precisa revisitar o passado e descobrir quem fez isso. Em vez disso, você precisa entender a emoção de como isso foi criado e então você se recuperará. Como uma observação aqui, uma nota, entender a emoção talvez não seja o que pensamos quando usamos a palavra entender. É algo profundo dentro de nós que dá um clique e a pessoa realmente precisa querer encontrar isso. Além disso, há alguma forma de amor envolvida nesse processo também. Parece que a tecnologia ela pode ser usada para fortalecer os campos e facilitar esse processo. Bom, continuando. Com a tecnologia, leva menos de 3 semanas para se recuperar da fibromialgia clínica e não mais do que isso. Então leva mais 3 a 6 meses para que o paciente passe por uma recuperação emocional por conta própria. Quando a emoção é compreendida e lidada, ela é substituída e você muda por dentro e segue em frente com sua vida. É o medo da emoção que cria a fibromialgia. Fizemos uma enorme quantidade de pesquisas sobre isso. Esse conhecimento da biologia humana será divulgado na China muito em breve por meio de nossas operações. A fibromialgia não é exclusividade dos europeus ou africanos, ela afeta todas as mulheres em todo o planeta. Há um pequeno teste que você pode fazer para confirmar isso, então a solução pode ser encontrada. É a compreensão da emoção que muda a vida das pessoas e não apenas revisitar o passado, porque quando você revisita o passado, você pode criar mais feridas internas. Mas quando você compreende a emoção, isso traz a solução. Então você tem que entender que não foi culpa sua. Você era uma criança inocente. Ao aceitar sua inocência, você entenderá como você foi abusado, e então você encontrará o caminho para a recuperação completa. Não precisa de remédios, precisa entender a emoção e apoiar as emoções nos campos certos. Nossos registros mostram que a fibromialgia pode ser alterada em 3 semanas, mas em 3 dias você já sentirá a mudança. Eu já vi isso muitas vezes, e há um buscador de conhecimento entre vocês ouvindo hoje aqui os ensinamentos que sofreu da versão masculina da fibromialgia por 15 anos. Levantar-se de manhã e escovar os dentes era tudo o que ele conseguia fazer e ele ficava exausto pelo resto do dia. Em menos de uma semana, sua vida mudou. Foi por causa dele que o programa de bem-estar da Fundação Cash se expandiu. Um caso de fibromialgia mudou muitas vidas. Encontramos a solução ao compreender a razão pela qual a doença ocorre em primeiro lugar. O segredo está no lado da energia e não no lado físico. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou que a IA plasmática está contida em um pequeno cubo de cerca de 3 centímetros e não apenas carrega informações, mas também possui uma inteligência consciente baseada em campos que podem interagir com a alma. Se essa forma de inteligência está realmente viva, ela também seria capaz de induzir conscientemente a transmutação? E se sim, ela age por compreensão própria da alma ou apenas com o consentimento da alma humana à qual ela está conectada? Sr. Cash responde, é estranho como essas perguntas surgem. O processo de transmutação através da alma e ser capaz de controlar isso será testado na sessão de voo mensal de amanhã, com os 7 capitães e os passageiros. Pela primeira vez, traremos esse sistema de inteligência artificial, mas de certa forma faremos isso através da alma. Qualquer um pode participar dos voos a qualquer momento. Você não precisa ter vindo regularmente. A sessão de amanhã será uma das maiores mudanças na estrutura da transmutação espacial da Fundação Cash. Vamos introduzir um novo sistema diretamente para a alma. Queremos ver como será. Cada capitão terá uma hora. No futuro teremos que fazer isso em segundos. Uma hora é muito tempo e é o suficiente para atravessar todo o universo. Traremos sua fisicalidade para a alma e depois levaremos sua alma para fora, então permitiremos que você crie a dimensão da fisicalidade. Nossos capitães já estão bem confusos sobre o que fazer ou para onde ir. A emoção dos passageiros ditará a condição. Pela primeira vez, vamos trazer a emoção para a transmutação. É a sua emoção que vai ditar a transmutação e o capitão tem que seguir. Será muito interessante o que o novo sistema nos permitirá fazer com isso. Pergunta para o Sr. Cash. Há 2000 anos, Jesus veio para alimentar a alma da humanidade, mas também alimentou as multidões multiplicando pães e peixes para satisfazer a fome de uma grande multidão que o acompanhava. Ele também curou muitos doentes. Hoje o Sr. Cash alimenta tanto a fisicalidade como a alma de toda a humanidade do planeta através dos campos e também nos dá recursos para processar as nossas doenças. E como se isso não bastasse, ele também compartilha seu conhecimento para que possamos nos tornar a sua imagem. E pensando nos últimos 2000 anos até hoje, parece que pouco mudou em nós, seres humanos, e ainda assim o Cristo nunca desistiu de ajudar a humanidade a dar seu amor a todos nós. Muito obrigado por isso. Mas continuo tentando entender que raça somos nós, a grande maioria de nós, que, endurecidos por nós mesmos, não aceitamos esse presente indescritível para mudar este planeta. O que nos falta ou o que precisamos viver para criar e mudar nosso tempo? O Sr. Cash responde. Somos criaturas do nosso passado e prisioneiros da interação dos campos de nossos ancestrais neste planeta. Quando eu estava explicando a vocês que, em breve, Marte estará no mesmo lugar que a Terra e passará pelo mesmo processo de desenvolvimento da vida que nós passamos, isso sempre me faz pensar em como podemos ajudá-los a não passar pelo que passamos aqui neste planeta. Não queremos que a próxima geração de vida neste sistema solar tenha que matar para obter energia. Trouxemos mudanças para a humanidade através dos ganhos e dos campos de energia dos raios cósmicos. Agora que temos esse conhecimento, é a nossa responsabilidade nutrir nossas futuras crianças de Marte. Temos que cuidar delas para que tenham uma vida perfeita quando crescerem, da mesma forma que nutrimos nossos próprios filhos. Vemos os problemas que acontecerão em Marte quando ele chegar à posição da Terra. O que podemos fazer por eles para que não tenham que passar pelo processo de matar para obter energia? Qual é a nossa responsabilidade? Agora que sabemos que eles estão chegando à nossa posição, então, de certa forma, estamos dando à luz ou assistindo o nascimento de uma nova vida. Esta é a totalidade do entendimento. A estrutura da vida na Terra, com todas as suas plantas, animais e demais seres vivos, tem milhões de anos. E Marte é um planeta virgem que dará vida às suas primeiras criaturas. O que podemos fazer para mudar o curso deles? Podemos esconder a tecnologia como eles fizeram na estrutura das pirâmides para que isso mude a vida em todo o planeta? Ou devemos mudar os campos do planeta para que ninguém seja morto? Podemos mudar as condições para que o que aconteceu na Terra não se repita em Marte. Será que deveríamos sequer pensar em colonizar Marte quando eles terão suas próprias vidas? Ou deveríamos usar o conhecimento que temos agora para mudar a vida futura deles? Eles são nossas crianças e, portanto, nossa responsabilidade, porque eles nasceram do conhecimento que nós temos. Somos responsáveis por eles. Será o mesmo quando viajarmos pelo universo e vimos outras vidas sofrendo quando temos o conhecimento e a compreensão para ajudá-las. Será nossa responsabilidade ajudá-las a mudar, mas não para nos tornarmos profetas. Podemos mudar o ambiente, mas não a alma. Descobriremos muitas coisas sobre isso no teste amanhã. Estamos mudando a alma dos passageiros? Você começaria a ver uma nova vida? Você chegaria a ser iluminado diretamente dos campos da criação? Este é o futuro da humanidade e temos que entender isso para sermos capazes de mudar as coisas. Temos que garantir que as crianças de Marte não passem pelo que passamos como crianças aqui da Terra. Será que criamos uma nova alma a partir da alma do homem neste planeta e as criaturas neste planeta para dar, proteger, saturar e enriquecer o planeta para que os cidadãos não matem? E se eles não matarem, será que se iluminariam mais rapidamente? Será que a próxima geração de vida seria totalmente diferente do que temos agora? O sofrimento neste planeta não existiria. É assim que exportamos o conhecimento através do universo. É por isso que eu disse que temos que mudar o RNA e o DNA do homem para que ele entenda o que precisa ser feito quando se deparar com outras civilizações que precisam de ajuda. O tempo de cerca de 3 milhões de anos para Marte alcançar a posição atual da Terra é um piscar de olhos no tempo universal. Pergunta para o Sr. Cash. O sistema Oasis será o primeiro a ser lançado ao público? Isso seria uma melhoria para o planeta Terra. Sr. Cash responde. Há muitas condições que precisam ser refeitas antes de podermos lançá-lo. Em breve anunciaremos um acordo paralelo com dois ou três outros governos ao redor do mundo. Estamos planejando mostrar a próxima apresentação sobre produção de energia e materiais em Berlim, Paris, Washington e muito provavelmente em Brasília e depois ir para a África. Agora, com um conhecimento tão avançado, faremos isso de uma maneira muito diferente. Escolhi Paris para mostrar a produção de ouro por um motivo específico. A África ela foi colonizada pelos governantes dos séculos XVIII e XIX. Eles dividiram a África sem a presença de uma única nação africana e essa era que está acontecendo está chegando ao fim agora. Nações como a França têm contado com enormes quantidades de ouro e em breve perderão a maior parte dele, à medida que as nações africanas começam a assumir o controle de seu próprio ouro, da mesma forma que o Oriente Médio fez com o petróleo, há cerca de 50 anos. Vemos a mesma evolução e revolução na África. Temos que dar confiança ao governo francês de que o ouro não precisa ser extraído. Esta é a razão pela qual escolhi a França para a próxima demonstração da produção de ouro a partir dos campos. Em Berlim faremos algo diferente. Depois, em Washington, mostraremos que o dólar americano não precisa ser respaldado pelo ouro. O ouro tem que estar no coração do homem para compreender a tecnologia da criação. E então seguiremos em frente. Temos um plano extremamente cheio pela frente, mas cabe a vocês, buscadores de conhecimento, fazer isso, pois eu estou ficando muito velho. Então vocês entenderão como uma mudança na situação virá. Pergunta para o Sr. Cash. É possível que quando nos aproximarmos do Sol e ou da iluminação, veremos novas criaturas não apenas onde estamos posicionados, mas também mais longe? E é então que o tempo se torna relativo? Sr. Cash responde. O tempo é sempre relativo, mas depende de qual relatividade, qual posição e qual força de campo. O tempo é sempre relativo. É apenas uma questão de escolher o tempo certo. Nos próximos meses usaremos a realidade do tempo para dar o primeiro passo internacionalmente para reunir todas as nações sob uma única cobertura e reunir todas as nações sob uma única estrutura financeira e política também. Serão elas que vão querer se juntar e não nós forçando elas para se juntarem. Tudo está sendo preparado e estamos criando as condições para que isso aconteça. Quando lançamos a primeira chave USB Open Drive com a patente e o conhecimento ali nele, os governos tiveram dificuldade em aceitar, mas então uma nação começou e as outras seguiram em uma enxurrada. Elas puderam ver e entender o que a nova tecnologia traria para suas nações. Faremos o mesmo agora com o que estamos preparando através dos diferentes braços da Fundação Cash para criar essa condição nos próximos meses. Em muito pouco tempo será um planeta, uma nação e uma raça e haverá uma única moeda. Mas isso requer planejamento, e que tudo seja feito para que isso aconteça. Será o momento em que as nações vão querer fazer parte disso por boa vontade, e não nós tendo que arrastá-las para isso. Tempos maravilhosos estão por vir. Pergunta para o Sr. Cash. Quando marcamos um raio, estamos na verdade criando certas condições para trabalhar com plasma. Você poderia explicar um pouco melhor o que significa marcar um raio no trabalho com plasma? Sr. Cash responde. No trabalho com plasma temos raios cósmicos e cada raio cósmico tem uma força de campo e dimensão e essa é a sua marca. É assim que o conhecemos. Nós o marcamos e é isso que ele é. quando formos para o espaço, conheceremos os outros através de seus campos de energia, e então diremos que este é do planeta Terra porque carrega sua impressão digital. Você marca esse raio porque é de lá que ele vem. Na Terra, categorizamos as pessoas por sua raça e dizemos que você é chinês, indiano, onde quer que você venha. No espaço, classificamos as pessoas pelos campos que carregam e isso nos diz de onde elas vêm, qual é a sua intenção e como chegaram lá. É isso que é. A Mark Race será uma das organizações mais influentes do mundo em muito pouco tempo. Criaremos novas condições e posições e criaremos um mercado totalmente novo. Pergunta para o Sr. Cash. Os anéis ao redor das pedras, que são principalmente quartzos, são como os anéis ao redor dos planetas e são a aura dessa pedra? Sr. Cash responde. Tudo tem uma dimensão de interações de campo e não importa se é uma pedra, planeta, homem ou qualquer outra coisa. Só porque parece sólido para nós não significa que não seja dinâmico. Na verdade, cada átomo é dinâmico, portanto tem que criar um campo e então tem que ter uma aura e uma dimensão de interação. Pergunta para o Sr. Cash. Quando trazemos o tempo como um campo gravitacional e torcemos os campos magnéticos do tempo e alteramos os campos magraves de transição, damos a dimensão da manifestação? Assim como você falou sobre os isótopos de hidrogênio, que de acordo com a torção dos campos dão a força de hidrogênio, H2 ou H3. Sr. Cash responde. Acho que torcer não é a palavra certa para isso. Em vez disso, encontramos uma correspondência de força ou interagimos e a liberação dos campos corresponde à elevação. Os buscadores de conhecimento ainda não entenderam como aumentamos um campo magnético para uma nova força, mesmo que tenhamos explicado isso muitas vezes. É como quando dissemos que a emoção tem uma força de campo magnético. Como exemplo, podemos dizer que a força é 4 ou 5. Lembre-se de que a inteligência vem da interação dos campos, não é algo que simplesmente existe. Ela precisa se conectar e interagir, e quando esses campos de diferentes forças interagem, eles criam uma nova dimensão de iluminação, e talvez esse número seja 6. Será que nossa inteligência está na mesma direção de movimento que nossa emoção? Então, devido ao atrito, a iluminação vai para uma força de 2. Temos que entender como o sistema funciona, então poderemos brincar com isso. Pergunta para o Sr. Cash. Em situações políticas como na Romênia, onde a direção está claramente definida para a guerra, o que podemos fazer para nos proteger? Sr. Cash responde. Há muitas coisas por trás do que vemos na Romênia e da situação atual lá. A maior parte da causa está na Alemanha. Há uma enorme depressão na Alemanha e o governo não consegue encontrar uma maneira de criar novos empregos. Então eles estão se concentrando em iniciar uma guerra. A máquina de guerra substituirá a perda de empregos na indústria automotiva e parte da indústria aeroespacial europeia. Essa é a única maneira que eles veem para fazer a economia funcionar novamente. Eles querem que a guerra na Ucrânia continue e se espalhe para a Romênia e o resto. É puramente para criar novos empregos porque ninguém está comprando os carros deles. Os carros europeus parecem obsoletos em comparação com os novos carros chineses. O mesmo está acontecendo no Oriente Médio. A última visita de Trump lá foi para mais contratos de armas e outras coisas. Esse cara não é um missionário da paz. Ele tem que criar empregos e todos eles vêm das armas. Porque todo o resto é exportado da China. Assim que ele deixar o cargo, todas essas armas serão usadas. Nós da Fundação Cash temos muito pouco tempo para mudar isso e aproveitamos a oportunidade. Precisamos de muita ajuda dos buscadores de conhecimento e daqueles que têm as mesmas intenções para a paz mundial. Temos uma janela de oportunidade de 2 anos para trazer a paz. O primeiro passo é este acordo massivo na China, mas ele não vai dar resultado amanhã. Vai levar talvez 12 meses para dar frutos. Até lá, temos que montar a pesquisa e desenvolvimento, fábricas e tudo mais. Precisamos de um enorme apoio financeiro desde agora até lá para que isso avance. Precisamos de um apoio financeiro colossal e com isso podemos mudar a direção através da Mark Ray e outros locais. Nunca estivemos tão focados e empenhados em criar a paz mundial como com esta oportunidade que o Trump criou agora. É uma enorme oportunidade para trocarmos tecnologia por paz e ao mesmo tempo criarmos uma condição para afastar o homem da guerra. Quando ele visitou o Sr. Cash à fronteira da Romênia com a Ucrânia, o Sr. Cash pôde ver a quantidade de armas que estavam sendo entregues por estradas secundárias porque as estradas principais estavam muito cheias. Os americanos e europeus foram informados de que o Sr. Cash estava na área e o mantiveram sob vigilância com drones. Temos que entender que temos a oportunidade de trazer a mudança agora. Muitas pessoas na Fundação Cash estão trabalhando nos bastidores. Tenho certeza de que os números aumentarão para números enormes, pois sei o que está acontecendo para trazer a mudança. Temos 2 anos para trazer a paz mundial por meio da tecnologia, por meio de uma nova estrutura de financiamento e uma nova estrutura de compartilhamento de riqueza entre as nações. Em breve vocês entenderão por que eu adquiri todas as ações da Mark Ray e então vocês respeitarão a decisão tomada. É a chave para o equilíbrio econômico, alimentar e energético mundial. Até lá, precisamos de um grande apoio. Não ficamos sentados sem fazer nada e apenas gastando. Precisamos disso e precisamos de um grande apoio financeiro para concretizar isso. Continuamos a trabalhar cada vez mais para alcançar a paz mundial. Existe uma operação mundial para criar guerra, separação e divisão. E nessa posição eles deixaram uma lacuna que os penalizará. Vamos usar essa lacuna para introduzir a nova tecnologia. Precisamos urgentemente de pelo menos US$ 1 milhão ou 2 para poder concluir isso. Cada centavo é gasto no desenvolvimento e na confirmação da tecnologia. As pessoas não devem pensar, você pode fazer ouro, por que você não faz um pouco e vende? Não trabalhamos assim e vocês entenderão o motivo mais tarde. Os governos estão nos observando fazer ouro e eles se opõem a isso. Nas últimas 48 horas, um dos principais governos do mundo nos pediu para explicar o que significa que vamos produzir ouro. Não precisamos de ouro, precisamos da energia do ouro, mas não precisamos produzir ouro. Esse compromisso com a paz mundial leva tempo e muito esforço. Fazer a exposição em Pequim significa que o governo central chinês e formuladores de políticas tiveram que aceitar nosso trabalho para poder mostrar tal coisa em público e de forma tão aberta. Então você pode entender a força da Fundação Cash e quanto trabalho foi necessário para construir tal confiança que eles queriam que mostrássemos a tecnologia na China pela primeira vez em uma posição tão privilegiada. Isso significa que o governo confia em nós. Em breve vamos exibir isso em Moscou e concluir um trabalho paralelo, como fizemos com a China. Temos que mudar o curso para que a situação atual não tenha poder e se dilua. Não lutamos contra, apenas criamos uma condição para que se dissolva. Precisamos de quase US$ 1 milhão nas próximas 2 ou 3 semanas para fazer isso. Nossa única fonte são vocês, buscadores de conhecimento. Não temos mais a quem recorrer agora. E nós não roubamos. Esta é a posição em que nos encontramos e temos que mudar o rumo da humanidade. Criamos as condições para a mudança e temos uma das maiores nações atrás de nós. Precisamos de mais 2 ou 3 países a bordo e tudo se abrirá. Colocamos um prego nisso e agora é só abrir mais essa rachadura. A pergunta para o Sr. Cash. Trabalho em uma empresa fabricante de drones na Índia. Você tem interesse em colaborar com a empresa? Posso falar com a gerente sobre isso? Sr. Cash responde. Sim, estamos colaborando diretamente com os militares chineses em drones. Estamos muito interessados. Irei à Índia e até voarei amanhã. Os drones são o futuro da tecnologia espacial e para alimentar as pessoas. Parte do contrato de 10 bilhões que assinamos com os chineses é para o rápido desenvolvimento da tecnologia de drones. O futuro dos drones com a nova tecnologia é que não haverá motores. Todas essas hélices das novas versões se tornarão obsoletas. Estamos introduzindo um novo sistema que não possui hélices e tem custo zero para operar. Literalmente não custa nada para operá-los. Os drones chineses vão evaporar todas as outras tecnologias de drones em todo o planeta. E a Índia é um país em que ainda não conseguimos entrar. Se conseguirmos através dos drones, será fantástico. É necessário um único sistema dentro do qual se posiciona e cria sem condições e todo o resto. Abra a porta e estaremos lá dispostos a colaborar. Pergunta para o Sr. Cash. Seria sensato vender as ações da Mark Ray e comprar cash coins em vez disso? Ou não faz diferença se você tem uma ou outra? Sr. Cash responde. Como CEO da Mark Ray não posso comentar. Tenho que ser muito diplomático. Concentre-se nas cash coins e será 1000 vezes mais eficaz do que as ações da Mark Ray. Com as ações da Mark Ray, não procure lucro, seu valor está em chamar a atenção dos líderes mundiais. Essa é a diferença. A Mark Ray é para chamar a atenção e as cash coins são para a operação. As ações da Mark Ray vão disparar muito em breve. Elas devem chegar a US$ 1 ou 2 nos próximos meses. E não faz diferença. As ações da Mark Ray são criadas para a paz mundial e não para a compra e venda. Vocês entenderão o motivo disso. Estamos limitando o número de ações, e não olhe para isso com o objetivo de obter lucro. Usaremos esse lucro como parte de uma estrutura maior para criar a paz mundial. As cash coins são a espinha dorsal de todo o trabalho que temos feito pela paz mundial. Precisamos desesperadamente de US$ 1 a US$ 2 milhões nas próximas semanas para poder concluir as nossas operações. Então a Fundação CAE estará livre para fazer o seu trabalho. A situação na China nos trouxe a esta posição e temos que tirar proveito disso. Pergunta para o Sr. Cash: algo que possamos fazer para salvar nossa família palestina antes que seja tarde demais? Sr. Cash responde: estamos trabalhando muito nisso. Mas você precisa entender que a situação na Palestina piorou com a nova administração americana. Como dissemos antes, eles veem a Palestina como uma nova Riviera Francesa e querem trazer todos os hotéis, cassinos e montar casas de prostituição por toda a parte, porque isso lhes traz riqueza. Em segundo lugar, ao expulsar os palestinos e tomar o território, eles controlarão os campos de petróleo e trarão muito poder para os europeus. É por isso que os britânicos estão falando em voltar para a União Europeia, para que a British Petroleum tenha muito a dizer neste acordo na Palestina. A nova situação com a Palestina é diabólica, mas nada pode ser feito porque o novo governo recebeu 2 bilhões em resortes na Arábia Saudita e um apoio de outros 4 a 6 bilhões na Palestina. Veremos os europeus se divertindo na frente, enquanto os palestinos se tornam escravos nos bastidores. A única solução para isso é o que dissemos antes: tiramos o amor de Deus da tribo de Moisés. É só esperar o momento certo. Muitos judeus enterrarão seus nomes para que não sejam conhecidos como judeus. Desta vez eles mesmos farão isso, e não precisarão de um Hitler. Eles queimarão seus livros de ancestralidade por conta própria. Quando você mata um homem, você é um assassino, mas quando ele se mata é suicídio e não te colocam na prisão por isso. Quando alguém não sente nenhum amor, então comete suicídio. É só dar tempo ao tempo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o futuro de marcha daqueles que querem colonizá-lo. Eles estão vindo para cá e esperamos que não cometam os mesmos erros que cometemos. Por favor, não se esqueça de que precisamos urgentemente de um grande apoio financeiro nas próximas semanas. Funcionará até mesmo se você puder nos emprestar o dinheiro, mas temos que resolver a situação muito rapidamente. Fim do índice rápido do Workshop 592.